galera, beleza? Aqui é o Vini, junto com o Derek. Olá! Para mais um Boletim Imperial. O primeiro desde maio, só que com novo formato. Antigamente, o nosso Boletim Imperial era postado semana sim, semana não. Quinzenal. Agora, nós viemos com mudanças. Agora ele será diário, de segunda a sexta, porque nós também somos filhos de Deus, então a gente também curte o fim de semana, né, Vini? Às vezes, né? Vai ser de segunda a sexta, com uma duração menor, com o Boletim Imperial de antes tinha entre 15 minutos e 25 minutos. O novo de segunda a quinta vai ser mais curto, e o de sexta-feira vai ser um pouco maior, porque daí a gente vai comentar as notícias, vai dar as opiniões, então ele vai ser um pouco maior. Basicamente, de sexta-feira você vai ter o Boletim Imperial de sempre. Isso. E de segunda a quinta, um boletim diário. Um expresso, isso. Um expresso rápido, mas e objetivo, mas com muito conteúdo ainda. A gente não vai ter aquele tempão pra comentar a notícia. O podcast vai ser de 5 a 10 minutos normalmente. A gente vai mais falar alguns detalhes rápidos sobre a notícia. E se a notícia for relevante naquela semana, ela entra no Boletim Imperial. De sexta-feira. E quem quiser ter acesso a esse conteúdo, como que a pessoa faz? O Boletim Diário vai ser postado no feed do Boletim Imperial. No iTunes. E também, você pode encontrar no site invader.com.br. E vai ter um post na nossa página do Facebook também. Aí, se quiser comentar, manda e-mail pra gente, vai ter um e-mail sempre no final do Boletim Diário. Manda e-mail, se quiser comentar pelo Facebook, comenta, mas se manifesta aí pra gente saber o que vocês estão achando, o que vocês querem, pra gente ir meio que direcionando o que a gente tá fazendo aqui. Certo, Vini? Então até amanhã. Até amanhã.